medula de brisa de quem chapou. Na minha rua busca quem chutou, em casa lava quem sujou. Mundo é banquete, self-service, a vida é círculo. Malandro cresce, eu gira junto com quem já rodou. Jogo se complicou, Brasil, pra nós terror nenhum. Tem eu, bola no chão, calmou, acabou não, placa de mais um. Não é viagem, é meu trabalho. Não é carreira, é minha vida, caralho. Sei bem as vozes que eu acolho, outras ouço. Calculo algumas, soam como anúncio. Respiro, conto até cinco e pulo, escolho. Tem quem eu sigo e quem me segue sabe o itinerário. Meu velho método, ouvir coaches pra fazer o contrário. Filho de quem me criou solto, descalço e torto. Livre de quem só fala em nome de um Deus que tá morto. Já que tô vivo, movimento. Quem quis me prender tá tonto. E quando achou, já não era eu, me tornei outro ponto. Olha em volta, vejo o cifrão. Parece um bicho bom de danar. Piloto que tô na direção. Tô no toque do caixa pro cash girar. Puxa que eu seguro o refrão. Que mesa é feita pra batucar. Se o foco da nossa reunião for saber pra onde ir, vai ter como voltar. Parto, renasço, laço feito, tô de novo, novo. Que o mundo acabe, eu vi de um índio, essa reza absorvo. Quanto a partida, poupa ida, na volta resolvo. Papo de origem bem Letônia, pra lá de Kosovo. Ancestral branco, de fé colonial. Com afeição pra guerra, pôr cimento em terra e trabalhar no banco. Sorte que a vida não é útil, aprendi com a Ailton. R.A.P. na R.A.D.I.O. Me salvou, nem viu teologia preta. Acesso raro, bom faro. Leio o Ronilson, escuto o Mauro e surjo. Não tô mais claro e sujo. Pronto pra dar o que engoli. Sopro bem mais que fugaz. Me fez capaz de cuspir. Saliva benta, zumbi. Sustância made em deserto. Caminho, fuga pra Zion. Por um futuro concreto. OLX, desapegar, vender meus talentos. Lojinha aberta, que o trampo é fácil. O cara é meu tempo. Olha em volta, vejo o cifrão. Parece um bicho bom de domar. Piloto que tô na direção. Tô no toque do caixa pro cash girar. Puxa que eu seguro o refrão. Que mesa é feita pra batucar. Se for pra dar nossa reunião, vou saber pra onde ir, vai ter como voltar. Olha em volta, vejo o cifrão. Parece um bicho bom de domar. Piloto que tô na direção. Tô no toque do caixa pro cash girar. Funciona das 8 às 18, às vezes abre mais tarde, né? Às vezes nem abre.